Rádio Clássica Mente, um divertimento de António Gomes. Olá, seja bem-vindo. Gostava de, nesta edição de Clássica Mente, conseguir dois objetivos principais. Primeiro, apresentar o essencial de As Bodas de Fígaro, uma das criações de Mozart que marcam o apogeu do seu gênio de dramático e uma das óperas mais importantes da história da música. Como segundo objetivo, sugerir ligações aos ideais da Revolução Francesa, ligações desta ópera, naturalmente, ligações aos ideais da Revolução Francesa, que aconteceu 3 anos depois da estreia, ocorrida no 1 de maio de 1786. Falo aqui de ligações a partir da leitura do texto. É sabido que o interesse do músico por política foi muito superficial e não existe motivo para atribuir a Mozart qualquer tipo de tendência revolucionária. Começo com uma pequena confissão. As Bodas de Fígaro têm um significado especial para mim. Foi com ela que comecei a gostar de ópera. Com ela percebi que a ópera, porque conta uma história, é um espetáculo. Portanto, algo para o ver, quero dizer, para ouvir e ver. Ouvi-a a primeira vez na RTP2, há já uns anotes. Gravei em cassete do velhinho formato VHS, que ainda conservo. E depois foi ouvê-la e ouvê-la e ouvê-la. O enredo das bodas é bastante atrevidote. A ação desenrola-se na segunda metade do século XVIII, nos arredores de Sevilha, Espanha, no Palácio do Conde de Almaviva, numa atmosfera burlesca de absoluta loucura, povoada por fidalgos, criados, um professor, um advogado, um jardineiro, por camponeses, e numa atmosfera de agitação, encanto, energia, sensualidade, orgulhos, inquietudes, desejos, jogos, esperanças, lamentos, ciúmes e felicidade. O núcleo da história é este. Fígaro e Susana são criados do Conde e da Condessa Almaviva. Pretendem casar-se, mas o Conde está de olho na noiva e tenciona usar o direito de pernada, embora já o tivesse abolido. Recordo que o direito de pernada se refere a uma suposta lei da Idade Média, um mito segundo alguns historiadores, de acordo com a qual o senhor feudal tinha o direito de tirar a virgindade à noiva na sua noite de núpcias. Nas bodas apresentam-se as tramóias urdidas pela condessa, os noivos e outros ajudantes para fazer o conde desistir das suas intenções. Já veremos como lhe fazem falhar os planos eróticos, acabando ele por pedir publicamente desculpas à condessa. Agora proponho que ouçamos a abertura da ópera. Palpitante da explosiva alegria de vivacidade desde o primeiro compasso, introduzindo pela primeira vez o clarinete numa orquestra sinfónica e usando um tempo extremamente rápido, o prestíssimo, que era dificilmente executado na época, a abertura prepara o ouvinte para a cena inicial e para a louca jornada, para o ritmo alucinante da narrativa, cheia de situações cómicas que se sucedem em catadupa. Ouviremos o motivo inicial palpitante e um outro tema ternamente irónico. Podemos imaginar facilmente o choque provocado pelas bodas na audiência nobre do século XVIII. Os heróis são membros das classes inferiores, são criados, vencem um aristocrata no seu próprio terreno. Na corte vienense, 3.600 nobres moravam no palácio e eram assistidos por quase 60 mil servos que moravam fora de portas. Colocar servos e nobres em posição de igualdade e ainda mais ser um casal de criados a mostrar em palco as fragilidades morais do conde, o mais alto grau da nobreza europeia, tudo isto era bastante desafiador para a época, mesmo respirando-se já o ar da liberdade, da igualdade e da fraternidade, e haver outras obras contemporâneas e até anteriores onde está presente o espírito pré-revolucionário. O libreto das bodas é da autoria do celebrado Lorenzo da Ponte, que ainda colaborará com Mozart em Don Giovanni Così fan tutte. O libreto é a excelente adaptação da segunda parte de uma trilogia de Beaumarchais, escritor francês contemporâneo. A trilogia começa com o Barbeiro de Sevilha, que servirá de inspiração à conhecida ópera homónima de Rossini, e acaba com a Mãe Culpada. As bodas é a melhor parte, destacando-se pela força da caracterização das personagens, sendo que Mozart supera a caracterização feita por Beaumarchais e por uma declarada sátira social. O enredo começa com os noivos no seu futuro quarto a preparar a boda. Fígaro tira medidas para dispor os móveis e Susana prepara o chapéu que usará na cerimónia. Fígaro, satisfeito, comenta que a proximidade do quarto deles com os aposentos dos condes facilitará o trabalho do futuro casal. Mas Susana conta-lhe que o verdadeiro propósito do senhor é estar mais perto dela, para o que se sabe, não é? Respondendo Susana à chamada da condessa, fica em cena apenas Fígaro, o qual, numa deliciosa cavatina acompanhada por trombetas e cordas em pizzicato, jura que o amo não conseguirá o que quer. Adivinhamos o desconforto criado nos ouvidos dos aristocratas por esta cavatina, se atentarmos na ousadia do que Fígaro promete cantando. Se o condezinho, tal e qual condezinho, se o condezinho quiser dançar, será ele a tocar a música. Se ele quiser vir à sua escola, ele ensinar-lhe-á a cabriola. E faça o condezinho o que fizer, ele sabotará todas as intrigas. Não acredito que, ao ouvir isto, nenhum dos presentes tenha deixado de pensar com os seus botões. Oh diabo, será que os meus criados também escondem pensamentos destes? Signor Contino, se vuol ballare. signor contino, il chitarrino ne suonerò. Il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò. Além do Conde, Fígaro tem de fazer frente a uma outra conspiração, a de Dom Bartolo, médico, e Marcelina, sua antiga criada e, veremos mais tarde, sua ex-algo mais. Fígaro prometera casamento a Marcelina em troca de um empréstimo em dinheiro e agora governante do palácio pretende cobrar a promessa. O Dr. Bartolo também tem as suas razões para se querer vingar. É que Fígaro em tempos ajudara o conde a raptar a sua amada pupila Rosina, que se transformaria na condessa Alma Viva. A embrulhada não fica por aqui. Continua com uma sequência de personagens a aparecerem e a esconderem-se de outras que aparecem. Querubino, o jovem galanteador da ópera, pajem da condessa a quem ama e seu afilhado, vem pedir ajuda a Susana. O conde surpreendeu com Barbarina, a filha do jardineiro, e quer despedi-lo. Pior ainda, quando o conde descobre a sua atração pela condessa, sem contar que ele é super amoroso com Susana. O desejo sexual e o descontrole hormonal em que se encontra o jovem pajem são bem definidos pela ária que ele canta neste momento. Non so più cosa son, cosa faccio. Uma nota. O papel de Carubino entrega uma mulher, como acontece com frequência com papéis de jovens ou adolescentes. Prosseguindo, a definição do caráter juvenil do pajem faz-se tanto ao nível do texto, que exprime todos os seus sentimentos do momento, como ao nível musical, com uma música de caráter vivo e agitado. A declamação é rápida e aflita. Traduzindo para português, já não sei o que sou nem o que faço. Ora me devoram chamas, ora me sinto gelado. Qualquer mulher me faz corar, qualquer mulher me faz palpitar. A simples palavra amor, de deleite se me agita e altera o peito e me força a falar de amor. Um desejo que não sei explicar força-me a falar de amor. Falo de amor acordado, falo de amor sonhando, à água, às sombras, às flores, às ervas, às fontes, ao eco, ao ar, aos ventos que levam para longe o eco das minhas palavras vãs. E se não tenho quem me ouça, falo de amor comigo próprio. Esforço! acabam as cantorias, aparece inesperadamente o conde e Carubino esconde-se dele. Chega Dom Basílio, o professor de música, e é a vez do conde se esconder. Esconde-se atrás da poltrona onde estava Carubino. Este sai agilmente e agilmente se senta na poltrona que Susana cobre com o vestido da condessa. Pensando estar a sós com a criada, Dom Basílio revela a paixão de Carubino pela esposa do conde. Irado, alma viva abandona o seu esconderijo. Susana finge desmaiar para salvar a situação, mas a situação enreda-se ainda mais quando o conde descobre Carubino. A tensão no quarto é quebrada pelo aparecimento súbito de Fígaro. Numa manobra de que o conde percebe perfeitamente a manha e da qual interiormente jura vingar-se, Fígaro vem com um grupo de camponeses e camponesas que espalham flores aos pés do conde e lhe cantam um hino de louvor por ter abolido o direito de pernada. Ironicamente, Fígaro lembra-lhe ser, cito, um direito tão penoso para quem bem ama. Fim de citação. O noivo pede ao seu senhor que coloque um véu branco sobre a cabeça de Susana como símbolo de pureza. Imaginemos a ironia do que os camponeses cantam. Donzelas felizes, espalhai flores diante do nobre nosso senhor. Seu grande coração preserva intacta a pureza casta da mais bela flor. Mais tarde, no terceiro ato, ouviremos uma cena semelhante. Durante o casamento, duas jovens hão de cantar, com o conde a reconhecer que são alfinetadas, e o coro repetirá duas vezes depois. Amantes constantes, devotos da honra, cantai louvai, tão sábio senhor. Renunciando a um direito que ultraja, que ofende, ele castas vos entrega aos vossos amantes. Foi, propositadamente, que me perdi em tantos pormenores. Eles ajudam-nos a perceber como o texto das bodas é uma comédia de costumes. A comédia de costumes faz análise dos comportamentos humanos e uma crítica à sociedade por meio do humor. É uma sátira aos costumes de um grupo de pessoas, tratando frequentemente de amores ilícitos, da violação de certas normas de conduta, construindo os enredos numa atmosfera cómica. Voltemos então à boca de cena. Fingindo, o conde promete realizar a cerimónia. Além disso, é obrigado a perdoar ao pajem, que sabe demasiado sobre o seu assédio a Susana, e manda-o para o exército, para bem longe do palácio, com a patente de oficial. O primeiro ato conclui-se com uma ária de Fígaro, através da qual, com humor, adverte o pajem acerca da mudança da vida presenteira no palácio para os rigores da vida militar. De fácil retenção no ouvido, tornou-se muito popular desde a estreia da ópera. É admirável o acompanhamento musical. Note-se a força do final, com a fanfarra de trompetes iniciando a marcha militar que conclui o ato. Notte giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo, narcisetto a doncino d'amor. Delle belle turbando il riposo, narcisetto a doncino d'amor. ma perché rimpa farmaco? La mustacchi stretto sacco, schioppo in spalla, spada al fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece delle fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le leve e i solleoni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, delle palle in tutti i tuoni, all'orecchio fra un fischiar, non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai quell'aria brillante, non ti andrai farfallone amoroso, notte e giorno d'incarno girando, nelle belle turbando al riposo, il narcisetto a doncino d'amor, nelle belle turbando al riposo, narcisetto a doncino d'amor. Verbino alla vittoria, alla gloria militar, verbino alla vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria militar. Avancemos nas aventuras. Fígaro apresenta as linhas gerais do plano para tramar o conde. Este receberá dois bilhetes, um avisando de que a sua mulher se vai encontrar com um amante e um outro escrito por Susana concedendo-lhe um encontro romântico. Mas no lugar de Susana irá Querubino mascarado de mulher. Mandam vir o pajem que canta a conhecida arieta Voi che sapete. A arieta é uma ária de pequenas dimensões. Nela, Querubino pergunta a Susana e à Condessa, com mulheres experientes e namoradas que são, se é amor a inquietação e o ardor no peito que ele sente. Vós que sabeis que coisa o amor, mulheres vede se o tenho no coração. Aquilo que sinto eu vos direi, é novo para mim e compreendê-lo não sei. Sinto um afeto cheio de desejo, que ora prazer, ora martírio. Gelo e depois sinto a alma inflamar-se e de repente volto a gelar. Busco um bem fora de mim, não sei quem o tem, não sei o que é. Suspiro e gemo sem querer, palpito e tremo sem saber. Não encontro paz, nem à noite, nem de dia, mesmo assim gosto de sofrer assim. Vós que sabeis o que é o amor, mulheres, vede se o tenho no coração. Oh, Com a ajuda da condessa, Susana transforma Querubino em mulher. Nas bodas, as mulheres têm grande importância. São elas quem domina. Ambas ridicularizam o jovem pajem. Susana chega a comentar: "Caramba, tem o braço mais branco que o meu, pareces uma mulher." E acentua-se a agitação. O conde regressa inesperadamente da caça e estranha a porta do quarto estar trancada. Querubino tem de se esconder num armário. A condessa dá a desculpa de que Susana estava a provar o vestido de casamento, tendo ido para o quarto dela. Mas o conde, um marido tão autoritário e ciumento como infiel, está desconfiado. Mostra o bilhete anónimo sobre o inventado encontro amoroso dela, da esposa. Ouve barulho no quarto feito pelo irrequieto Querubino. Nota que a esposa está inquieta e decide arrombar a porta e vai buscar a ferramenta para o efeito. Quando regressa, a condessa vê-se obrigada a revelar-lhe que no interior está Querubino, meio despido, a vestir-se de mulher. Poderemos pensar que está tudo perdido. Mas não está. Quando entra no quarto, o conde encontra Susana. Esta substitui o Querubino, que entretanto saltou pela janela. O conde pede desculpa à esposa pelas suas suspeitas, declara que a ama e as duas mulheres aproveitam para lhe dar nas orelhas, forte e feio. A seguir, temos novamente as mulheres espertalhonas, cómicas, a espivitar constantemente Fígaro e a dar-lhe dicas para enganar o conde e a castigar os homens infiéis. Com os homens, senhora, canta Susana, dai as voltas que quiserdes e vereis que acabam sempre a cair no mesmo. Bom, todos fazem as pazes e tudo parece estar bem. Mas as complicações voltam. Irrompe António, o jardineiro, trazendo alguns cravos do jardim, pisados por alguém que saltou da janela e fugiu e lhe pareceu ser Querubino. As duas mulheres chamam-no de bêbado, Fígaro ri-se dele, que está bêbado desde o amanhecer, mas o conde não desiste, quer saber o que se passou. Fígaro inventa ter sido ele a saltar pela janela, finge mesmo ter torcido o pé. No terceiro ato, esta cena é lembrada. Quando Fígaro mostra a intenção de dançar, o conde, manhoso, pergunta: "Olha lá, queres dançar com o pé torcido?" Ao que o noivo responde que já não lhe dói muito. E quando, um pouco depois, Querubino é obrigado a reconhecer que foi ele quem saltou da janela, Fígaro não se atrapalha. Se Querubino saltou, então saltaram os dois. O conde admira-se, mas Fígaro não se atrapalha. Porque não? Eu nunca refuto aquilo que não sei. Recuemos então ao ponto onde ficamos. A situação parece estar finalmente e definitivamente salva pela invenção de Fígaro. Mas não está. A governante Marcelina e Bartolo, acompanhados pelo advogado Basílio, entram no quarto anunciando que Fígaro tem um compromisso de casamento com Marcelina. Ou ele paga a dívida ou tem de casar imediatamente com ela. E o segundo ato termina numa grande bagunça. As sete personagens em palco gritam em conjunto. Susana, a Condessa e Fígaro clamam que aqueles três são três estúpidos, três loucos. Algum diabo do inferno os guiou até aqui. Chamam Velhaco ao advogado. Estes três gritam que os outros três têm nariz de palmo. O conde pede silêncio e lembra que é ele quem deve julgar a situação. E nós ficamos em suspense. O que acontecerá ao pobre Fígaro e à pobre Susana? Parênteses antes de voltarmos à tramoia. Vale a pena ler atentamente o libreto da ópera, mesmo sem ouvir a música. O texto é maravilhoso, muito rico na análise de sentimentos e comportamentos, muito divertido e repleto de situações cómicas e de ironia. Só um exemplo da ridicularização do conde. Logo no início do terceiro ato, o conde passeia sozinho numa sumptuosa sala com dois tronos, preparada para a festa nupcial, e vai pensando com seus botões na embrulhada em que está metido. Uma carta anónima, a criada fechada no gabinete, a senhora confusa, um homem que salta pela janela do jardim, a seguir outro que diz que foi ele e não o outro. E conclui: não sei o que pensar. Poderá ter sido algum dos meus vassalos? Este tipo de gente tem em comum a audácia. Pouco depois, é deliciosamente cómico o diálogo entre o conde e Susana. Quando aquele insiste em perguntar se ela irá mesmo ao encontro que lhe tinha prometido, ela insistentemente responde que não falhará. No fim de várias perguntas do senhor, intercaladas pelas juras de Susana, esta conclui em voz baixa para só nós ouvirmos: desculpai-me se minto, vós que entendeis de amor. E quando o conde sussurra que esta já me está no papo, o sussurro dela é: limpai a boca, senhor pícaro. Imagine-se a nobre assistência a mexer-se nas cadeiras do teatro. Continuando, o conde está encantado com a sentença que obriga Fígaro a casar com Marcelina se aquele não pagar a dívida. O pobre Fígaro tenta safar-se, pedindo que lhe deem tempo para procurar os pais, que não conhece, a fim de lhes pedir autorização. Apresenta sinais de vida de uma linhagem ilustre, entre eles uma tatuagem no braço, o que leva Marcelina a descobrir que, afinal, ela é a sua mãe. E que o Dr. Bartolo é o pai. E com esta descoberta, Marcelina e Dr. Bartolo passam de inimigos a aliados de Fígaro. Susana, que tinha ido pedir dinheiro à condessa para salvar a dívida do seu amado, ao voltar, encontra-o abraçada Marcelina, interpreta mal o gesto e, ai meu Deus, chega a dar-lhe uma bufatada. Veremos que não é a única. A confusão é rapidamente esclarecida, abraçam-se os quatro para a grande irritação do conde. Ouve-se neste momento um sexteto pelo qual Mozart tinha grande estima. Dominado por franca alegria e pela surpresa da descoberta geral da filiação de Fígaro, ouve-se, no meio da música, a bufetada de Susana. Este sexteto dá-nos outra imagem de Bartolo e de Marcelina, sobretudo desta última, cuja suave melodia é contrastada pelas restantes vozes. Bem, Convém não esquecer que o conde ainda não levou a devida lição. Dos pormenores tratarão duas mulheres, a Condessa e Susana. Quando as mulheres se juntam, digo eu agora, previnam-se os homens. Enquanto espera ansiosa pela criada, a patroa canta uma deliciosa ária, onde estão os belos momentos de doçura e de prazer, para onde foram os juramentos daqueles lábios enganosos. É a Condessa que detalha o plano à criada. Susana entregará ao conde uma carta com a hora e o lugar para o encontro de ambos. Para confirmar a combinação, o conde deverá devolver o alfinete que sela o envelope. Barbarina será a intermediária. E ficamos outra vez em suspense com a queda do pano. Será o nobre conde castigado? O terceiro ato termina com um coro ao compasso de uma marcha baseada num fandango. Regressamos para o último ato. No jardim, de noite, Barbarina procura o famoso alfinete que o conde encarregara de levar a Susana e que ela deixou cair inadvertidamente. Lamenta-se assim. E a minha prima? E o patrão? Que dirão? Que dirão? Thank you. Barbarina é surpreendida por Fígaro, que não está ao corrente da tramóia urdida pelas mulheres, e acaba por revelar, contrariada, que transporta consigo uma mensagem do conde para Susana. Fígaro fica furioso com a suspeita de que Susana o está a trair e admirado com Barbarina. Nas suas palavras, tão novinha e já conheces o ofício. Marcelina propõe-se avisar Susana do sucedido, admitindo que ela seja inocente. Ou mesmo que não fosse, cite novamente agora a mãe do noivo. Mesmo que, por acaso, não fosse, quando ao coração não anima um interesse pessoal, toda a mulher é forçada à defesa do seu pobre sexo por estes ingratos homens oprimidos. Solidariedade feminina. A seguir, compara os humanos com os cabritos e as cabritas que nunca se guerreiam. Só nós, pobres mulheres, que estes homens tanto amamos, pelos pérfidos somos sempre tratadas com crueldade. Citei. E atenção, agora sou eu a lembrar que isto foi escrito e cantado no século XVIII. O noivo esconde-se para vigiar o encontro. Chama Bartolo, Basílio e alguns operários para testemunharem a infidelidade. Mas Basílio não quer contrariar o patrão. Justifica-se a Bartolo. Muitos permitiram a consumação do direito de pernada. Porque é que Fígaro não o há de permitir? Além disso, o que poderá ele fazer? E prossegue textualmente. Neste mundo, amigo, sempre foi perigoso meter-se com os poderosos. As cartas estão sempre a seu favor. Onde é que eu já ouvi isto? Temos a seguir uma sequência cómica de identidades trocadas. Susana e a Condessa, que para enganar o conde trocaram entre elas os seus vestidos e disfarçam a voz, chegam com Marcelina, que por sua vez as avisou das suspeitas de Fígaro, escondido entre as árvores. Ambos os homens caem na armadilha. São elas quem o dirá. Os espertos estão já na armadilha. O ridículo tentar seduzir as suas próprias mulheres é um corretivo severo para os dois homens e tinge a obra de tristeza e ceticismo ao mostrar a fragilidade da fidelidade amorosa. Sabendo que Fígaro escondido a escuta, Susana aproveita para espicaçar os seus ciúmes, fingindo-se ansiosa pelo encontro. Na área da Vienne não tardar, transparece toda a ligeireza e graciosidade da personagem Susana. Yeah. A seguir, a noiva esconde-se, é tempo de ver Querubino a namoriscar a condessa disfarçada de Susana. Estando ela só, o pajem trata de lhe roubar um beijo. Quando a suposta Susana lhe explica que um beijo não vale nada, ele pergunta: e por que fazer não posso o que o conde a seguir fará? Malandrote este Querubino. Chega o conde, que não vê bem o que se passa, é de noite, e acaba por ser ele a receber o beijo do pajem. Tenta esbofetear Querubino, que habilmente se põe na alheta, e quem recebe a bofetada é Fígaro, que entretanto se aproximara para ver o que se passava. São os inconvenientes da noite. O conde fica a sós com a esposa disfarçada de Susana. Permite-me reproduzir os comentários do conde, ridicularizado, quando pega na mão da suposta Susana. Que dedinhos encantadores, que pele delicada, belisca-me, espicaça-me, enche-me de um novo ardor. Ao que em coro respondem Susana, a condessa e Fígaro: os preconceitos estúpidos iludem a razão e enganam os sentidos. A seguir cantam apenas as duas mulheres: maridos nécios, nécios, vindo aprender. Citei, bela lição de filosofia. Como já disse, a ópera está cheia de tiradas bem-humoradas, digamos assim. Só mais um exemplo. O conde convida Susana para o escuro. Quando esta estranha e lhe pergunta: para o escuro? Ele responde que é exatamente isso que quer. Tu sabes, acrescenta, que eu não desejo entrar ali para ler. Mas o conde é espantado por Fígaro, que aparece. Foge, prometendo regressar. A condessa também se escapa e Susana fica no meio do jardim. Fígaro toma-a pela condessa, mas rapidamente percebe que na realidade se trata de Susana, que se esquece em dado momento de disfarçar a voz. Em divertida vingança, Fígaro finge estar apaixonado pela condessa, mas não tem tempo de acalmar Susana, que fora de si o esbofeteia uma e outra e outra e outra vez. Aproxima-se de novo o conde. Fígaro e Susana, que o conde toma por sua mulher por estar vestida com as suas roupas, simulam uma cena apaixonada. Acreditando que a esposa o enganou, o conde chama furiosamente toda a gente para testemunhar a traição. Recusa categórica e repetidamente todos os repetidos pedidos de perdão e quer humilhar a esposa diante de todos, até que a verdadeira condessa aparece. Apercebendo-se do erro que cometeu, o conde, humilhado, cai de joelhos, suplicando o perdão que antes recusara. Como em outras óperas cómicas e nos futuros filmes românticos de Hollywood, as bodas têm um final feliz. O conde tem o seu amor pela condessa restabelecido. Susana e Fígaro casam-se com a bênção do conde e ela virgem, veja-se só. Após o pedido de perdão do conde, que a esposa aceita, todos decidem aprender com as lições que o dia trouxe e cantam em coro que só o amor pode concluir aquele dia de tormentos. Em palavras do libreto: esposos, amigos, ao baile, à diversão, os foguetes lançai, lançai, e ao som de uma alegre marcha, todos corramos a festejar. Thank you. suas notas finais. Por razões de tempo, ignorei alguns aspectos básicos relacionados com as bodas. Para dar dois exemplos, voei sobre o conceito de ópera bufa, de cujo género esta ópera é uma obra-prima e em que se enquadra também o Barbeiro de Sevilha de Rossini. Depois, talvez valesse a pena ter dado alguns pormenores acerca das diferenças no conteúdo político entre a comédia original de Beaumarchais e a ópera de Mozart. Embora Da Ponte tenha conseguido plasmar o conteúdo político da obra teatral original, pensa-se que Mozart o recusou. Como disse no início, nem sequer é possível documentar qualquer ligação sua à Revolução. Depois, os trechos musicais que ouvimos foram interpretados pelo coro e orquestra Filarmonia, com o barítono Giuseppe Taddei, a sopranos Elisabeth Schwarzkopf e Anna Moffo, entre outros solistas. A direção é de Carlo Maria Giulini. Espero que estas notas tenham servido para aguçar o apetite para ouvir a ópera completa. Até à próxima emissão. Rádio Clássica, Mente. Um divertimento de António Gomes.